Tá, mas e aí, quais são os jogos que vocês estão ansiosos para jogar neste ano? Kingdom Hearts, né? Você fez esse programa só pra falar de Kingdom Hearts, né? Ah, eu que tive a ideia de pauta. O Matheus tava ali só entrando no mundo de Kingdom Hearts, escrevendo sobre. Mas então, vamos falar com o nosso correspondente. Nosso correspondente internacional, o Guilherme, que tá aí, né, Gui? Qual é o jogo que você espera, Gui? Eu espero que venham muitos jogos, jogos bons. Jogos ruins. Vai ser bem legal. Vai ser bem... A gente geralmente não espera jogos ruins, mas eles vêm mesmo assim. Sabe por que o Guilherme é o correspondente internacional? Porque ele nunca. Ele não sabe nada, ele sempre é o cara de fora, o outsider. Ele tem a visão de fora. Ele não joga nada. Não é mentira, o Gui joga assim. Inclusive, ele tava jogando alguma coisa antes de a gente se falar, né, Gui? Ah, eu tava jogando Tree of Savior. Nossa, faz muito tempo que eu joguei. Nossa essa senhora. Caramba, velho. É porque os amigos meus estavam jogando, aí eu tava afim de jogar, daí aí eu fui jogar com eles. Qual é o nome do jogo pra galera que não tá ligada? Tipo é Tree of Savior, é tipo, se você colocar no Google o sucessor espiritual do Ragnarok, você vai achar, porque ele é bem parecido com o Ragnarok. Ué, tu jogava muito Ragnarok antes, né? Gostava pra caralho, eu joguei por muito tempo da minha vida, desde os 14 anos, cara, eu joguei desde os 14 anos até, sei lá, semana passada, eu joguei muito. Aí descobriu o Tree of Savior. E agora é só isso. É porque eu joguei depois de uma certa atualização que teve com novas classes. Aí eu não gostei, achei muito chato. Nossa, e aí eu parei de jogar definitivamente, assim. Mas eu joguei por muito tempo. Preguiça de se adaptar. Não é, porque o jogo mudou. É porque o jogo antes era bastante cooperativo. Jogo. O jogo era bastante cooperativo, ou seja... Você tinha que ter um grupo pra jogar, porque daí um curava, um matava, outro dava mais dano, um blocava os bichos e tal. E aí depois o jogo ficou muito mais sozinho, sabe? Você joga sozinho, você vai lá, moba 300 bichos, mata ele de uma vez e vai fazer isso de novo. Aí todo personagem podia fazer isso, aí os personagens perderam a importância individual deles. Aí eu fiquei, não gostei mais. Eu gostava muito da cooperação, sabe? É um jogo bastante cooperativo. A cooperação é complicado, velho, tá louco. Ah, não acho, eu acho bem da hora, eu achava divertido pra caralho. Eu gostava muito. É a graça do jogo. Esses jogos foram feitos pra ter isso. Eu odeio o jogo de jogar sozinho, eu acho pouco divertido. Imagino teus olhos brilhando agora. Tadeu Matos! E aí, Tadeu, como é que tá, cara? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Curtindo obrigado por me convidar. As férias eternas agora da UFSC, da faculdade, que finalmente se formou, né? Curtindo o desemprego. Tá desempregado? Legal! Cara, muito bom estar desempregado, né, cara? Tipo, uma delícia. Até certo momento, né? Enquanto você tem os pais pra te salvar dessa. Enfim. Vamos falar de videogame. Matheus Magno! E aí, Nerizão? E aí, galera? Como vocês estão nesse mais um dia aí da nossa existência? Nerizão da massa. Eu tô bem, eu quero falar de Resident Evil 2, The Last of Us 2, eu quero falar de tudo! Mas isso tudo depois da vida. Vai ter The Last of Us 2, eu não joguei nenhum. Nacionais apresenta Broadcast versão games. Calma. Ó, tem um sambinha no... na trilha sonora de Marvel vs. Capcom. Deve ser quando o brasileiro joga. Now recording. Olha aí, o Craig já entrou, tá tocando sambinha da soundtrack de Marvel vs. Capcom 2. E nós vamos falar dos jogos que estão sendo esperados, estão com muito hype para 2019. Eu quase falei 18. Sabe quando o cara escreve e aí você risca ali o 2018, que você já tá tão acostumado a falar 2018? O louco é que antes de virar o ano eu tava falando 2019 no lugar de 2018, 2018 no lugar de 2019, mas ele segue o jogo. Então, galera, como é que vocês preferem fazer? A gente vai citando os jogos que vocês estão esperando ou a gente vai lendo jogos e vocês dizem, não, esse não, eu tô esperando é o outro. Ai, ai. Acho que é melhor ir pro que estão esperando, né, porque... É, vamos falar do jogo que a galera tá esperando, né? E aí a gente vai comentando. Eu acho justo, eu não tô esperando nenhum. Tá bem. Pois é, aí nós temos um problema. O Gui, odeio o videogame. O Gui quer ficar com os velhos, né, cara? Eu até gosto dos novos, mas eu não tenho umas máquinas boas o suficiente pra baixar esse jogo. Mas você não comprou um notebook gamer, o Trimate 3000? Não é gamer. Você jogou PUBG com a gente, cara? Ah, mas então... PUBG é pesado, mano? Olha, se roda PUBG, roda tudo, hein? É, cara, PUBG é pesado. Então eu acho que eu posso pegar alguns jogos aí. Ah, sim! É que eu não tenho PS3, PS4, eu não tenho Xbox, não tenho nada disso, só tenho jogo de PC, né? Eu também, cara, mas o PC Master Race, né, cara? Olha aí, PC Master Race. Então, vamos lá, Resident Evil 2. Olha aí. Resident Evil 2 Remake, que chega agora, tá chegando aí. E a gente tá vendo um hype desgraçado em cima desse jogo. Inclusive, eu sou um dos caras que tô fazendo esse hype, porque eu não joguei o Resident Evil 2 antes, e eu gosto muito do 7. É, gostei muito do 4, 5, 6, enfim, né? Eu gostei do Revelation. Ninguém fala dele. E é isso, cara. O Leon lá e... E é isso aí. Chega aí daqui a pouco. Isso aí. Tá chegando dia 25 de janeiro, galera. É, semana que vem já. É complicado. Ele vai chegar um dia depois do terceiro episódio de Life is Strange 2. Então, vai ser louco, cara. Achar tempo pra jogar tudo. Mas o hype é justificável, né? Parece que tá, finalmente então. A Capcom tá... arrumando a casa e fazendo bons jogos. Pegou um jogo antigo dela e, tipo, que já era bom. Essa história é boa. Você vai entrar no mérito se é um remake, se é um jogo reimaginado. Mas esse ano parece estar sendo um ano de pegar a nostalgia antiga e refazer e mandar pra nova geração. E parece que a Capcom realmente vai conseguir, hein? Vamos torcer, porque eu realmente quero que Resident Evil 2 seja bom. Cara, eu acho que eu joguei a demo de 30 minutos e... Era tudo é uma delícia, né? Era tudo que eu imaginava, cara. Tipo, tá muito bem polido o jogo, sabe? E parece que o jogo já tava em desenvolvimento uma cara, e eles demoraram bastante pra anunciar o jogo, sabe? Vem daquela onda remake da Capcom, que começou no Resident Evil 1 Remaster, né? Que eles refizeram. Aí depois eles fizeram Resident Evil 0. Sim. E agora estão indo pro Resident Evil 2. Sim. E se tudo der certo, teremos Resident Evil 3. Eu acho que alguém teve a ideia, viram que deu muito certo, né, com o primeiro, depois o zero, mas o verdadeiro remake, assim, o que é mais do que um remastered, que tipo, os outros são mais remastered, né, eles pegaram, colocaram umas texturas mais foda, mudaram umas coisas ou outras, mas esse é realmente um remake, mudou a câmera, mudou o gráfico, mudou tudo, né? Cara. Parece que resgataram um pouco aquela vibe ação mais terror do Resident Evil 4, né? E deram uma polida pra nova geração. Tanto que o próprio diretor de história e roteiro, ele falou que a história não vai ser completamente fiel ao Resident Evil 2 original. Tanto que é uma reimaginação, eles vão mudar certas coisas. Uhum. Até pra organizar o universo de Resident Evil 2, né? Porque o Resident Evil 2, cara... O Resident Evil 2 não, o próprio Resident Evil, né? Pra organizar o universo e dizer, tipo, como que isso se relaciona, por exemplo, até com o Resident Evil 7, se eles quiserem. Então, vai ser muito bom ver isso. É porque o mundo Resident Evil é tão bizarro quanto o X-Men da Fox, né? É cheio de reboot, aí tem um spin-off diferente. Cara, nossa, mas não fala e X-Men da Fox que me deu até um arrepio, velho. É muito ruim, cara. Não, mas cara. Parece que eles estão colocando a ordem na casa, Capcom tá aprendendo. Tanto que a gente vai pro próximo jogo que também tá resgatando nostalgia, vai ser muito bom da Capcom, que é o Devil May Cry 5. E parece que... É verdade, voltou tem a raiz tudo também. Pra Capcom brilhar esse ano. Cara, o que eu tô esperando da Capcom pros próximos meses é o DLC The Monster Hunter World, que vai ter o Geralt, cara. Pra mim, essa é a prova de que a Capcom, caramba, eles estão muito de boas, tá ligado? Agora eles sabem o que querem, sabem como agradar os fãs. E o ápice disso é uma colaboração desse tamanho, sabe? Tipo, não apenas em jogos novos que eles estão lançando, mas também em jogos que eles já lançaram e que continuam com um suporte legal, sabe? Falando em Monster Hunter, acabou se tornando um exemplo de como manter um jogo que já lançou há um ano, mas tornar ele relevante até hoje. Monster Hunter foi lançando cada vez DLCs gratuitas, né? Foi renovando o interesse do público. E no final desse ano a gente vai ter a primeira expansão de Monster Hunter, que parece que vai ser quase um jogo novo. Pois caraca. É, velho. Baita acerto da Capcom. É isso aí. E o Battle Royale? O Guilherme jogando com a gente PUBG, eu quero muito. Ô, Guilherme, cara, a gente tem que jogar de novo, cara. A gente precisa fazer uma outra live daquela, ou fazer uma gameplay. Vamos fazer outra live daquela, Gui. Vamos fazer outra live daquela. A gente não fez nada e a gente riu pra caralho. A gente riu pra caralho. Cara, eu tava. Eu morri, mas em 2 segundos da presença de um. Com a presença de um inimigo, assim. O cara me viu em 2 segundos e ele já me matou. Então... E eu fiquei catando arma igual um louco, assim. Eu tava pensando em editar esses trechos e tacar no canal. Se a galera mandar e-mail ou comentar lá nos comentários, eu posso pensar em fazer isso aí, porque acho que vale a pena. E nessa vibe, é louco pensar que eu acho que não tem nenhum anúncio que, tipo, que vai resgatar um isso. Um grande, né? Battle Royale, no caso. É, não. Um jogo que vem pra ser Battle Royale, porque Fortnite e PUBG, apesar de Fortnite ter começado bem no comecinho com outra vibe... Fortnite e PUBG hoje são isso, né? Não são mais nada. Então... Mas eu acho que o outro modo do Fortnite vai ser lançado agora esse ano também. E ele chega de graça igual todo o resto do jogo. Mas você acha qual que é o modo? É guerra? É o sobrevivência. É o modo horda, né? É, você forma um timezinho com outros jogadores e tem que se defender de uma horda de zumbis. Que é um Fortnite, cara, original. É, exato, Fortnite original, mas que na verdade vai chegar agora como um modo extra só, né? Já tem o Battle Royale, agora criaram o modo criativo também, que você pode reunir uma galera pra fazer o que quiser no mapa. Pô, esse então, também é massa, Gê. Eu lembro do modo zumbi do Call of Duty, cara. O modo zumbi do Call of Duty é muito legal. Tanto o 2... Lembra que a gente jogou, Matheus, lá no Rio Grande do Sul? Sim. Pô, é muito divertido, cara. Eu acho que esse tipo de jogo, eu acho que vai ter uma pegada mais ou menos dessa, né? O Fortnite. E... Eu esqueci o que ia falar sobre... Ah, tá, Epic Games. O que esperamos para 2019 dos videogames também é um pouco da Epic Games dominando ainda mais o mercado, né? Recentemente a gente viu uma treta entre a Unity e a Epic Games, e o Matheus pode falar melhor sobre isso. Então, velho... É, não, o que aconteceu foi que a Unity brigou com um dos fornecedores deles, que era um serviço para jogos online, sabe? Eles tiveram a treta, daí disseram, ah não, vamos desativar e não vai ter mais jogo online com esse sistema na Unity. E aí eles depois voltaram atrás, brigaram, e no meio dessa briga, a Epic Games simplesmente se meteu e disse, galera, tô criando um fundo... pra ajudar os desenvolvedores, a saírem da Unity. Eu tenho aqui 25 milhões pra dar pra desenvolvedores saírem da Unity. Ela falou isso, tá ligado? E, tipo, babaca. É, só mandou essa aí, tá ligado? E além disso, nesse ano, eles vão lançar a Epic Games Store pra Android. Nossa, que é, cara. Tipo... Nossa. Aham. Merda, hein? Essa loja que tá atualmente já disponível no PC, que tá dando 2 jogos, tipo, 1 jogo de graça a cada 2 semanas, sabe? Por enquanto. É, tipo, por um enquanto, negócio... Mas um negócio isso. Mas, por exemplo, a gente recebeu The Walking Dead Episódio 3. Que não é um jogo que tem certo nome, né, cara? Porra. Sim, a gente recebeu... A gente faz parte do Apoio Criador da Epic e a gente recebeu o The Walking Dead completo. E mais um jogo indie chamado My Time Aportia, que é um joguinho Harvest meio... Moon, né? É, meio que o Harvest Moon. Cara, esse jogo tá 20 e poucos dólares, cara. Eu abri a Epic agora, é um jogo patrocinadão por eles. E é um jogo bem divertidinho, cara. Eu joguei um pouco e achei muito legal. Parece bonitão. E eles estão, tipo... Exato, eles... Vamos fazer vídeo dele. E eles mandam, tipo, ó, galera... Estamos aqui com uma parceria com tal empresa pra mandar pra vocês esse jogo. Compartilhem com o teu público. Então, a Epic Games tá engolindo o mundo, cara. Que coisa, que medo e que massa, tá ligado? Exato, cara. Esse é o meu feeling, tá ligado? É tipo que a Disney comprando a Fox e todo mundo. Cara, é nessa vibe. É exatamente essa vibe. Porque assim, ó. Ele pode ser que, por enquanto, vai ser bom pra concorrência. Olha só, a gente tá ganhando o jogo, tá ligado? Só que depois que ele matar alguns dos concorrentes dele ou dificultar tanto, ele vai começar a fazer as regras que ela quiser, entendeu? Talvez. Não sei como. Ninguém. Mas se for também, pensar pro público de computador, isso é bom, porque vai ter disputa com a Steam, né? Uhum. É, não, Steam, tá... nuvem. Pra nós tá sendo maravilhoso por enquanto. Porque hoje você tem um monopólio da Steam nos computadores. Aham, uhum, é, liga, cara. Liga pra Origin. É, nossa, não, Origin, você... cara. Nossa, não. É, a Origin tem que melhorar muito. 90% de todo o rolê é na Steam, né, velho? Tipo. Tem gente que deixa de comprar o jogo porque não tá na Steam. Exato, sim, cara. Nossa, eu vi muito isso acontecer já. E agora, poxa, chegou um novo player grande e que tem a Real Engine e que dá desconto pros desenvolvedores e que dá jogo de graça pra caramba, sabe? Então, a Epic Games, pra quem não tá ligado, é a empresa dona e desenvolvedora da Real Engine, que é um motor gráfico gratuito e que dá dinheiro pra você se você fizer um jogo foda, é isso aí. Isso, é, e também é ela que criou o Fortnite. É, isso é importante dizer. A gente botar fora muito de games, assim, é os caras do Fortnite. Ah. Até uma mãozinha. Ah, o Guitar. O Guitar. Ainda bem que você explicou pros ouvintes. É, os ouvintes aí que não estão ligados. Agora, imagine você ter o motor gráfico mais popular do mercado, o jogo mais popular do mercado. E agora, caraca, uma cara, loja com o potencial de ser a mais popular do mercado, tá ligado? Caralho. É um negócio, tá crazy, velho. Mas vamos torcer pra ninguém morrer nesse negócio, pelo menos. Unity, permaneça viva, firme. Nossa, forte. A Unity tem que, cara, é complicado. Porque... É, agora vai ser louco, velho. Agora vai ser louco o negócio. Tá, galera, sabe outro jogo que tá pra pintar em 2019 em uma versão, só que daí uma versão mais de acesso mais... É, o Alpha, é a versão Alpha. É o jogo 171. Aquele, tá ligado? Aquele de 2013. O GTA brasileiro. É, então, os caras fizeram financiamento coletivo, o Studio Beta Games Group, e aí eles conseguiram R$68 mil e vão fazer o jogo... É, vai ser um jogo, cara, não vai ser um jogo grande, assim, vai ser um jogo limitado, uma versão reduzida do estado da cidade de São Paulo. Vai ter duas armas só, um rifle e uma pistola, vai ter 10 carros, e é isso. E vai ter interação com os NPCs e alguma história. Mas, e 2019 vai chegar na BGS, uma versão alfa, e aí a previsão é que o jogo chegue em versão beta em 2021. Oh, caralho. Ah, então vai ter um bom tempo pra polir isso aí. Vai ter um bom tempo pra polir. Ah, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas eu prefiro não. Só pra aquela galera que não tá ligada que esse jogo vai pintar, aí fica aí a dica, vai pintar. Tem um... Vai pintar. Quem sabe, né? Mas vocês, do You Believe in 171, galera? O que, que vocês acham desse jogo? Vocês já viram alguma coisa e tal? Então, eu, quando eu penso em jogo brasileiro, assim, do naipe do 171, eu quero uma história, tá ligado? Eu queria ver o bicho lá subindo o morro e tal, conversando. Inclusive, tem umas artes que eu achei que, porra, daria uma baita história. Que a arte mostra o protagonista, que em tese é um bandido, e um policial, sabe? Tipo, e eu fiquei imaginando, porra, ia ser tão massa se o policial fosse o pai do cara. Que é, tipo, sei lá, chefe do tráfico ou algo assim. É, o foda é que a galera viaja muito, né? Por exemplo, cria expectativa muito grande. Tem gente que vai lá no grupo e coloca assim, nossa, seria massa se tivesse aeronaves, helicópteros e investigação. DLC que nem o GTA e... Que custasse 500 milhões igual o GTA, pois é. É, tá ligado? Os caras colocam um hype muito absurdo, não. Mas sabe como é que é desenvolver jogo. Porra. Sim. Mas, cara, eu vi um pedido que eu queria muito que acontecesse, que era o carro do ovo. Ia ai, legal, meu Deus, tá, cara. Esse tipo de coisa que eu quero ver, e do tá picolé, ligado? Pô. Tinha que ter o carro do ovo e do picolé. Não, o bicho do gás, passando o carro do picolé. Oh, gás. É isso que eu quero ver, tá ligado? É isso que eu gostaria de ver. É, tinha que ter essas regionalidades maneiras aí, né? Pra gente... Porque senão a gente vai ser um GTA em outra versão, né? Tinha que ter uma coisa, sim, que diferenciasse do GTA, né? Porque... É porque ele pega essa identidade de GTA brasileiro, mas seria bom se tivesse uma coisa diferente, né? O que, que tu acha massa, Gui? Muito... Essas coisas que o Matheus falou ali, cara, é tipo, coisas que só tem no Brasil, sabe? Tipo, O carro do ovo, o carro do picolé, o carro do assalto. Gás. Assalto, ah não, pera. Assalto aí, volta e meia, os arrastão massa em Copacabana. Pô, as paradas assim que tem que ter no Brasil, sabe? Ou sei lá, mano. Arrastão, os gato net. Arrastão os gato, que é os gato net da hora, sabe? Sei lá. Umas coisas assim, mano. Sei lá, trabalhar de office boy, sabe? Aquelas mini missões do GTA. É trabalhar de GTA, aí cada vez que você quebra um retrovisor, você ganha mais dinheiro, sei lá, mas umas coisas assim, sabe? E assim, nada, cara. Nossa, velho. Puta, imagina, aí, imagina que missão maneira, tipo, tu trabalha, o cara tem, tipo, uma oficina bem na boca do morro, tá ligado? E te dá a missão de sair quebrando o retrovisor pras pessoas irem lá arrumar com ele, tá ligado? Porra, imagina que você... Nossa, parece a vida legal. Real. Imagina, mano, que loucura, velho. Imagina uma missão assim na linha do tempo da história, da história principal do jogo, né? Que tu vai, sei lá, num estádio de futebol e tu tem que arranjar uma briga de torcida. Porra, isso nossa, é mais cara. Caraca. O que é isso? É muito cara, grave. Esse é o tipo de coisa que vira notícia nacional. Sim, não, sei lá, tu é torcedor do Corinthians, aí o Corinthians tá na final da Libertadores, tu tem que, sei lá, sabotar o ônibus dos argentinos. Olha o dinheiro da sua mãe pra ir ao estádio. Caraca. Olha que irado, maluco. Olha que irado, assalto. Ia ser muito maneiro. E tu, Tadeu, não acha que tinha que ter nada? Tá nem aí pra isso. Eu não acompanhei muito. Infelizmente, eu não consegui. Não, mas o papo é, o que, que seria legal de um GTA brasileiro, cara, porra? Conforme vocês tinham falado. O Tadeu tá comendo mosca ali, o Tadeu. Tá vendo outra mosca. Aba ali. Conforme tinham falado, o orçamento é muito menor. Então não tem como disputar de ser um GTA como o GTA V é. Tem que ter uma história e tem que apelar essas coisas de brasileiro pra fazer... Deixar bem específico um público-alvo pra poder fazer sucesso. Se tentar fazer algo muito genérico, não vai dar certo. Boa. É, cara, o meu medo desse rolê é que nem chegue a ter história, tá ligado? Pois é, se não tiver história, a gente já pode falar. Não, não é pra ter, mas diz o pessoal que... Mas pode ser que não tenha, entendeu? Porque eu imagino que pode, sei lá, vai que dá uma merda, não sei. Não tem como a gente ser bonzinho, tipo, desenvolvedor brasileiro e tal, a gente tem que às vezes manter a realidade. Se não tiver uma história, se não apelar um público-alvo, não vai dar certo, infelizmente. Uhum. Ou tipo, sei lá, vender vai, tá ligado? Mas vender vai, exato, exato, exato. Talvez não seja, tipo, vai tirar nota 2 ao invés de 10, tá ligado? Exato, porque o hype tá muito grande, a galera tá colocando expectativa absurdamente alta num estúdio que tá desenvolvendo o primeiro jogo, tá ligado? Sim, então, velho, vai ser complicado isso aí. Eu, como fã de Cidade de Deus, cara, queria muito ver uma história épica brasileira sendo contada nos jogos. A história de povão mesmo. Exato, velho. Ia ser lindo demais. Espero que isso aconteça no futuro. Vou ficar muito feliz. A história de povão e a trilha sonora Marvel vs Capcom 2 colocou um sambinha barra jazz muito calmo. Nossa. Vou trocar aqui pra uma parada mais animada. Enfim, vamos lá. Ontem, Devil May Cry 5, The Division 2. Meu Deus, quanto jogo. Cara, eu não vou jogar nenhum desses. Não, vamos falar de Anthem. Vocês estão ligados no Anthem? Eu acho que vai flopar. Acho que vai ser uma merda. Eu acho que vai entrar pra nossa lista de foi lançado e ninguém nem percebeu. Lembra aquela lista que a gente fez? Ou ele vai ser tipo um jogo revolucionário, o que eu acho que não vai acontecer. Ou ele vai voltar. Caraca, velho. Como que vai ser revolucionário? Já deu pra ver que ser missãozinha repetida pra caralho, cara. Mas é que, poxa, velho, eles mostram um mundo muito grande e vasto nos trailers, tá ligado? É uma parada muito ambiciosa, assim. O Felipe tá aqui do lado. O que é, Felipe? Parece Destiny 2, não parece? Parece Destiny 2, caraca, falou o Anthem. Parece que pegaram Destiny 2, misturaram com Warframe e jogaram Jetpack. Então... jogaram Jetpack. Nossa, cara. É tem que tudo fica melhor com Jetpack, né, Tadeu? Convenhamos. Caralho, cara. Já jogou o GTA San Andreas? Eu fiquei tão decepcionado quando eles anunciaram esse jogo. Inclusive, galera do 71, fica a dica aí. Jetpack. Mano, se não tiver Jetpack... a gente falando dos caras do grupo, mas a gente tá igual, né? Mas jetpack é o básico, né? Jetpack de garrafa pet. Nossa, velho. Cara, que loucura. Imagina, tipo, é o bicho que fabrica as drogas no morro E daí ele também é entusiasta cientista e faz uma jetpack improvisada. E aí tu tem que entregar a droga de jetpack feita de garrafa pet. Caramba, não, velho. Tem que ter a missão do Homem de Ferro brasileiro. Meu é Deus, aí. Velho. Enfim, viagem, galera, entrem. É um jogo de mundo aberto, MMO, certo? É... Isso. Não sei se classifica como MMO, né? Como enfim, é online, é Anthem. A-N-T-H-E-M. Parece que é um jogo... Sei, é, tipo, é um jogão da EA. Meio Monster Hunter, que tipo, você tem um hub, que é a cidade, você pega missões e vai pro mundo e faz as missões. E repete isso trocentas vezes. Sim. É, e deve ser repetitivo para caramba. Só que sem o charme do Monster Hunter, né? Que são monstros gigantes que você mata. É, porque o Monster Hunter ele tem uma vibe muito arcade, assim, de você... Sabe, é muito mais livre, assim, é uma parada que não tenta ser tão realista. Já o Anthem, ele tenta um pouco trazer essa vibe de realismo e gráfico foda pra caralho. Reflexo na água e o caramba, sabe? Então... É esse jogo feito sob medida pra gerar renda com microtransação. É bem um jogo da EA, né? Tem super cara de jogo da EA. Cara, como o Felipe disse, é bem parecido com o Destiny, tá ligado? É o rolê de tu... É um jogo feito pra você gastar grana com ele. Então, eu não me vejo jogando esse tipo de jogo, sabe? Espero que dê certo, mas imagino que não vai. Falar isso, falar em lançamentos e EA, olha... Trazer algo novo aqui, ó. Meu Deus. Chegou a falhar teu áudio, Gui. Foi pesado demais. Ficou aqui, até emocionante o servidor. Mas a EA, ela cancelou, né, o lançamento que... O lançamento futuro aí do Star Wars, né? Do jogo que Star Wars. Absurdo. Né? Cancelou mesmo? Eu tô ligado cancelou que estava... Pelo que os meus colegas do Facebook souberam e compartilharam, né? Pelo que o Zuckerbergzinho postou lá na minha timeline, é que cancelaram, cara. E vou ver. Por que o jogo do Star Wars não sai, cara? Porque isso é uma novela, né? Segundo informações aí, aqui de fora. Tá, vamos lá. Vamos contextualizar essa parada aí que o Gui tá trazendo pra nós. O máximo que eu pude. Antes do Battlefront 2 chegar e dar aquele rolo todo com microtransações, a EA Games estava bolando um jogo de Star Wars de modo história, em que você ia viver intensamente na pele de um cara que ia passar fortes emoções no universo de Star Wars. Tipo um Han Solo, né? Só um que Solo, é, focadaço, é. Han Solo, focadaço em história. E aí eles resolveram parar e fazer um jogo que desse dinheiro, saiu Battlefront 2, a galera ficou pistola, a EA ficou rica anyway. E aí agora, enquanto estavam com Star Wars Battlefront 2 rolando, eles falaram que iam começar outro jogo de Star Wars. Tá ligado? Isso depois de eles depois de terem fechado dois estúdios que estavam focados em modo histórias, que era Visceral e algum outro que eu não tô lembrado agora. E aí agora chega na informação do Guide que esse jogo também foi cancelado. Então, porque talvez para dar um tempo aí, pode ser um pouco arriscado você investir pesado em um jogo de Star Wars, sendo que o Star Wars Battlefront 2 foi... intensamente criticado, né? Então vai ser impossível não comparar. O problema é que a gente não tem muita informação de por que foi cancelado. Esse jogo, na verdade não tem como comprovar, mas faz sentido. Vem desde um tease muito antigo, que era o Star Wars 1400 e alguma coisa, e contava a história de um mercenário. Foi cancelado com o fim da LucasArts, né? Aí os direitos foram pra EA. Mas esse jogo ia sair, é real oficial. Não, esse jogo tinha sido cancelado e logo depois a LucasArts acabou. Não, sim, é. É isso que eu tô falando, mas tipo, ele existiu, ele chegou, o desenvolvimento dele sim, chegou a começar. Sim, lançaram até um gameplay desse jogo. Exato, numa EA antiga. Aí, conforme foi pra EA, eles focaram em Battlefront, lançaram um tease desse jogo faz uns 2 anos, tanto que mostram personagens saindo de uma casa e passam as naves e aparece Star Wars. Capinha massa, tá. Só que acabou, a gente não... Infelizmente não tem como saber por que acabou, porque ela não anunciou por que acabou, né? Mas supõe-se que seja pra focar. Não, ela anunciou, cara. Ela falou assim, ó. Estamos fechando para... Tem até uma declaração por escrito dela. Estamos fechando para trazer uma nova e melhor história... História não, Eu vou procurar a resposta aqui, ou não também, mas é mais ou menos isso. É mais imersiva e que tire o melhor proveito do universo Star Wars. Pra resumir, foi isso que ela falou. É, sobre... é uma declaração genérica, né? É o que a gente tem, né? Pois é. É muito difícil você saber os backstage dessas empresas, assim. Mano, e foi o que eu disse, né? Eu acho que foi por questões financeiras, cara. Entendeu? Foi pra lucrar mais. Porque esse jogo que era focado em história, era focado em história. Entendeu? Então eles resolveram parar pra fazer multiplayer. Por mais que a gente critique Battlefront, fez muito dinheiro. Nossa, muitos. E é isso aí. Tá lá, EA. Rindo. EA. Ai, ai. Então tá. É triste, é... né? É, né? Estamos aqui. Então, o Matheus, tem um jogo que vai chegar agora que se chama Kingdom Hearts 3. E só você sabe falar sobre ele. Vou ver o Twitter enquanto. Cara, se tu for lá no Twitter, tu vai ver eu falando sobre Kingdom Hearts. Ah, não. Então não tem o que dizer, galera. Então, gente, é um jogo com uma história complexa pra caralho. Eu tô tentando resumir tudo pra lançar lá no Nacionais, pra as pessoas que chegarem conseguirem jogar. Mas além disso, é um jogo com gráficos muito bonitos e com vários mundos da Disney. E que tem muitas variações de jogabilidade. Então, que sei lá, tem modo que vai desde FPS até plataforma dentro de Kingdom Hearts 3. É muita coisa. Isso me deixa muito animado pra jogar o jogo, além de ser fã da série. E acho que é isso, galera. Fiquem ligados nos Nacionais que eu vou trazer mais opiniões sobre futuramente. Top. Pronto. Show. Vamos lá, Sekiro Shadows Die Twice chega dia 22 de março e é mais difícil do que Dark Souls, segundo o desenvolvedor. O quê? É o Dark Souls dos Dark Souls. É mais difícil que Dark Souls, cara. Caguei! Caguei aqui! Não, tem um pouquinho a vibe do Tadeu, hein? Esse jogo tem um pouquinho a vibe do Tadeu, já falei. Né? Vai lançar pra PC? Porque isso vai depender muito da minha decisão. Ai, Tadeu. Vai lançar, cara, pra PC, Tadeu. Vai mesmo? Vai. Ah, então fechou. Então, todo jogo da From Software é o que você espera. Tipo, esse vai ser mais um Dark Souls. Um pouco diferente, conforme Bloodborne foi um pouco diferente. Mas parece que esse vai ter um foco maior em... menos em RPG e mais em história, né? História e ação. Mais em pouco de... o personagem vai falar, inclusive. Pois é, algo inédito. Caramba. Então você pode esperar mais ação, com certeza vai ter muito mais ação. Vai ter um foco maior em parry. Então eu suponho que vai ficar mais difícil. Eu tava pensando sobre esse lance de personagem falar... E eu acho que personagens que falam menos são mais carismáticos, cara. Ah, não. Eu não sei se eu concordo com isso. É. Do Geraldo, por exemplo, do Witcher. Eu acho que quando você coloca um personagem... Não, ele fala... Cara, ele fala pra necessário. Cacete. Ele fala necessário. É que se for somar todas as coisas que você faz no The Witcher, ele fala pra caralho. É que entra aquela história, né, de... qual serve melhor pra contar uma história? O que você criou ou um personagem já estabelecido? Cara, eu prefiro... Tem opiniões que divergem. Eu gosto da historinha com o personagem já estabelecido, porque dá pra acompanhar bonitinho. Eu tô jogando Monster Hunter World, eu tô meio irritado, porque o personagem não fala absolutamente nada. Sim, eles fazem uma pergunta e ele responde tipo... Ele fica quieto, cara, eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito estranho, velho. Muito estranho. Obrigado por ter colhido aí a informação de vocês. Eu que estou bolando um joguinho e tirei todas as falas do meu personagem, que achei que ia ser melhor. Mas, inclusive, só mais uma informação aqui. O nome do meu personagem do Monster Hunter se chama Nereu. E ele tem um nariz meio avantajado e tem um... Big... cavanhaque também. Ah, tá. Pensei que ia ter outra parte grande. Ok. Ele tem uma Great Sword. Hã? Usa uma Great Sword. Great Sword. usa um item... A espada dele. Um item de herói. Gente, olha o nível que chegou o Broadcast. Mas bom foi o Broadcast da semana passada, né? Tá, você quer saber o que mais vai rolar esse ano, então, mais nesse ano vai rolar mais jogos como, por exemplo, Jump Force, que é o Naruto batendo no Goku, Gear Nossa. 5, que é... Não, é o Goku batendo no Naruto? Não, essa é a piada, entendeu? É porque o Naruto vai ser capaz de bater no Goku. Pra mim, o destaque desse jogo é a presença do Yugi. É o Yugi batendo no Goku. Que ele, o quê? Yugi? Ele invoca os bichos Mentira. Pra lutar Não, no lugar tá zoando. Em Jump Force? Sim. Jump Force. Eu não vi isso, cara. Pô, a internet falhou comigo. Ele invoca, tipo, Mago Negro pra bater nas pessoas. Vai ter o cara do Death Note. Para tudo. Deixa eu... Vai, só falem aí que eu vou ouvir aqui. É, cara, é muito legal. Eu lembro que até quando saiu, a galera ficou meio louca porque eles colocaram as cartas meio genéricas na animação e todas as cartas na hora que ele ia invocar ficavam cinzas, tá ligado? Era bem cagado, assim. E esse jogo tem o lance também de que ele é em 3D, né? Ele é feito na Unreal Engine. Ele tá massa pra caramba, cara. Cara, que ele é muito 3D, fica meio estranho. Cara, assim, eu achei realista demais o negócio. É, esse que é o foda, cara. Ah, eu achei irado, cara. O Felipe tá do meu lado aqui também, parece ser curtida. É, eu não sei. Ah, é... Quero ver, vai ter personagem de Jojo, com certeza. Não, não gosto dos personagens de Jojo. É, ó, eu não vou jogar esse jogo, mas achei massa. Gostei, mas não vou jogar. Olha, Jojo até é da Jump? Do pai do Vegeta. Porque só vai ter personagem da Jump. Será que não é? Enfim, não galera, sei. Jogo de anime. Produtora japonesa. Comprem ou não. Isso resume o programa, né? Comprem ou não. Vai ter isso, ó. O programa de hoje é: vai ter esse jogo sendo lançado esse ano, tem hype, como se quiser, não estão sendo patrocinados. Exatamente. Vazamento confirma a presença de JoJo's Bizarre Adventures em Jump Force. Aí, vai acontecer, Tadeuzão. Agora estamos um pouco interessados nesse jogo. Pra quem não tá ligado, o que é o JoJo's? É aquele anime em que os caras invocam os bichos pra lutar por eles. Os bichos eles muito fazem massa. Umas posições esquisitas. Assim. E que eles fazem umas posições muito esquisitas. E são tipo, sei lá, o bicho tem 17 anos e tem 2 metros de altura e é um armário, tá ligado? É muito, muito louco. Baita. Enfim, próximo jogo aí. Pode crer. E aí, Gui, o que, que você tá querendo jogar? Você tem mais algum... Eu? Ô, galera, vai lançar algum joguinho da hora aí de luta? Não, mas e o Fifinha aqui? O Fifinha é bom, agora tu fala. Fifinha vai chegar em 2019. Já né? chegou, exatamente. Na real, exatamente. É, agora é o FIFA 20. Como é que vai ser o FIFA 20 Vai ser igual o 19. Só que com o Neymar com a cor do cabelo diferente. Não tinha um Battle Royale no FIFA? Não tinha umas coisas assim? Tinha, não foi lançado tinha. Esse agora? Como é que era mesmo o Battle Royale? Fez o gol, o personagem sai fora. Ah, é verdade. Agora tinha que ter uns... Que porra é essa? Tinha que ter uns desse aí agora. Isso aqui, sei lá, mais agressivo. São os pessoal com a metralhadora. O personagem explode. Tem que ver qual vai ser a modinha do ano, cara, pra eles adicionarem, assim. Uma vibe meio... Como é que é? Jogos Vorazes, sabe qual é? Caramba. Os caras tem que jogar pra sobreviver. Quem não fizer o gol, tipo, morre. Ou é preso. Nossa. Uma parada assim, tipo, cara. Fica todo mundo ali naquela bola do centro do campo, sabe? Todos naquele círculo e a bola bem no meio. E aí solta o cronômetro e todo mundo corre em direção à bola. Puta que fazer pariu. O gol primeiro, vence. É esse aí que vai vingar. Cara, vou lembrar de outros jogos que vai ser esse ano. Days Gone, é uma das atrações esperadas, e não tá confirmado pra esse ano, mas... Tá sim? Até adiado, né? Foi adiado, né? É, acho que é abril que ele chega. Esse jogo já foi adiado duas vezes, não foi? Alguém liga mais pra ou esse menos, jogo? Véi. É, exatamente. Tô Ninguém cagando. Tá ansioso por esse jogo, mas é porque é um jogo, mais um jogo de zumbi, e é um jogo que não tem uma... Não é de uma franquia, entendeu? Não, tipo, não é que nem um Resident Evil que todo mundo já espera. É um jogo com uma história completamente nova e é isso aí. Então, pode ser que seja muito bom, pode ser que seja lançado e que ninguém dê a mínima. Cara, é quem provável. Chega 3 dias antes do Days Gone é o Mortal Kombat 11, tá ligado? Mortal Kombat 11 que tá bonito, parece estar muito divertido, tem uns fatality muito massa. Então, poxa, se você quer ver sangue e destruição, acho que Mortal Kombat 11 é bem mais do que Days Gone. Falando em zumbi, também vai ter Dying Light 2. Aí, esse aí já vale a pena. Vale? Vale, um o primeiro era legal. É, um era legal. E o The Division, que tá na mesma vibe também. É, Division, foda-se. É tudo. Ah, tá, tem o The Division que é a mesma vibe igualzinho, cara. É isso aí. Só que tem online, né? Não que não tenha online no Dying Light, então é a mesma coisa mesmo. Tem o Metro Exodus, que foi um dos jogos mais anunciados com a NVIDIA Ray Tracing. DLL, Ratchet & Clank. E quem jogou os outros jogos já sabe o que esperar, porque o jogo parece estar a mesma coisa. Tipo, só mudou os gráficos e é isso aí. Caralho, cara. Mudou os gráficos, cara. O jogo parece estar a mesma coisa, parece a mesma vibe. Esse aí vai mudar completamente os ambientes, vai ter uma história mais complexa. Como é que você sabe da história? Esse aí é só... Cara, eu joguei os dois primeiros jogos, eu li os livros, não, mas eu tô parte dessa porra. Mas esse 3 agora é tipo... Tem uma continuação esse em livro? Esse 3 mostra... Esse, se não me engano, esse 3 é baseado no quinto livro, 2335, e ele mostra o pessoal saindo do metrô. Então, pra quem tá acompanhando a saga, isso aí é um momento... É, cara, eu joguei o Last Light. É legal, mas eu enjoei. Acho que não é pra todo mundo. Sei lá, tem que ter um gosto diferente. Não, eu achei repetitivo, tá ligado? Tipo, meio BioShock, assim. Não sei então, se eu não acho o Last Light o melhor jogo. Eu acho o primeiro melhor que o Last Light. Eu achei a jogabilidade super repetitiva, cara, mas muito bem feito. O então... Last Light tem um esquema de... O que aconteceu muito com Resident Evil, que deixou de ser terror e passou a ser mais ação. Isso é bem claro entre os dois jogos. Então se você jogar o 2033, você talvez mude de opinião. Outro jogo que chega é Metro... Ok, já foi. O Control. Já foi. Control, aquele que é do mesmo dos criadores de Quantum Break, que tem um... Tem uma vibe meio cinematográfica, sabe qual é? E, só que esse agora, a protagonista é uma mina, e tem uma vibe meio estranha. Mas é muito massa, a jogabilidade do Quantum Break é muito boa. E eu, pelos trailers, eu tô sentindo a mesma coisa com esse jogo agora. Então, Control pode ser um daqueles jogos que... Tá com um marketing bem pequeno esse jogo. Sim, o Quantum Break também não teve um marketing tão grande, né? Acho que não, mas Quantum acho Break que teve um mais. Maior, porque... É, porque ele era também exclusivo do Xbox na época e a galera ficou. Uau, exclusivo do aquela Xbox! Mescla de série com jogo. Aham. Ah, eu achei não, da hora. A galera pegou. Mas esse é a Remedy sozinha desenvolvendo, né? Então tá. Então bem mais do Bugs. Fora isso, cara, tem o Death Stranding. Que se pá, não sai esse ano. Não sai esse ano. Esse é um que porque assim, ó, esse, o Death Stranding e o The Last of Us 2 estão ali no Coming Attractions, lançado pelo PS4 em janeiro. Cyberpunk então... também, não vai ser esse ano. Não, Cyberpunk e Spa não, mas. Esses dois pode sim. Oh, esse é um dos jogos que eu espero bastante, ó, Cyberpunk 2077, infelizmente. E nesse vídeo, até pra criar um hype, o PS4 colocou The Last of Us 2 por último, dando uma freada no ritmo do trailer, tá ligado? Então, não sei, não dá pra saber. Mas esses foram os jogos que estão para chegar em 2019, tem muita coisa boa, tem jogo indie também pra chegar. E a gente vai pra dica da semana e a gente já volta. Dica da semana! Então, na dica da semana deste broadcast, cada um vai dizer um jogo que foi lançado antes da franquia ou semelhante ao jogo que vai chegar em 2019. Então, por exemplo, Days Gone, que é um jogo de zumbi, por exemplo, você vai citar um jogo de zumbi que veio antes de Days Gone. Eu vou fazer um curso pra dar essa dica. Ah, tá, vai. Algum jogo semelhante com algum jogo que você tá esperando em 2019 ou nessa vibe, vai. Não entenderam, né? Não sei se entende, não. Mas tá. Por exemplo, eu ia dizer... Alguém tem uma sugestão de dica aí melhor? Você entendeu a tua dica? Alguém tem uma dica melhor aí, ó? De dica na semana? Só fala o jogo e pronto. Verdade, é, qual é, vai, cada um diz aí qual é o jogo que a pessoa tem que esperar pra 2019. Não, é, o que eu ia dizer é o seguinte, velho, se tu tá pensando em gastar dinheiro com Days Gone, é, procura um outro exclusivo do PS4 de melhor, que se chama Homem-Aranha. Ah, procura um psicólogo. PS4 é um jogo muito único, é um jogo muito bom e que vai ficar ainda mais barato agora em 2019. Tipo, com as promoções que tiver, vai estar bem mais acessível. Então, antes de gastar com o jogo de zumbi, pense duas vezes, porque tem um Homem-Aranha maravilhoso te esperando no PS4. Nada é contra jogo de zumbi também, né? Nada contra, mas o Homem-Aranha é melhor. Excelente. Excelente. Top demais. Então vai lá, Tadeu. Diga pro jogo. É... Arruma um emulador e joga o Resident Evil 2 original. É nessa vibe aí que eu tinha falado, entendeu? O Tadeu pegou a vibe. Pega, faz algo ilegal. Eu me expliquei mal pra caralho, mas é isso aí. Beleza, não só Resident Evil, pega o emulador e joga Devil May Cry 3 também, que tá top. Meu Deus, aí já começa a ficar demais, né? Ô Gui, e aí Gui? Então... com base em toda a minha experiência de jogos aqui, eu aconselho você a jogar um jogo aí, sei lá, de 5, 10 anos atrás, que é o que eu conheço. Então joga, sei lá, pô. Joga um Top Gear 2 aí, esses jogos modernos e tal, que esses jogos são bons. Os que vêm, eu não sei. Top Gear 2, cara. Ô, Top Gear 2 é bom. Fala, eu só joguei um, só joguei um. Procure aí, Top como Gear assim? 2, ninguém você jogou que um... é da década de 2000. Década de 2000. Ok, a minha dica é jogue todos os Resident Evil, é isso aí galera, esse foi o é, então galera, eu sinceramente aí ó, sendo bem sincero, vou dar uma de Matheus na semana passada, eu não pensei em dica, tá? Mas assim... Cara, você fez todo um monólogo. Negócio super complexo e nem sabe o que vai falar. Não, vou ser sincero, eu ia mencionar Resident Evil 7, só que aí... Só que eu menciono muito Resident Evil 7. Todo broadcast eu menciono Resident Evil 7. É que o 7 não vai ter nada a ver com o 2. Então. Cara, é, joga o 7 que não vai ter nada a ver com o 2. Ah, ou então joga pra ver se vai ter alguma coisa a ver com o 2. Então, olha aí. É que o 7 acontece em 2017, né? Galera, Resident Evil 7 é o melhor. Muito obrigado. Fique com essa música maravilhosa de Metro Last Light. Muito obrigado aos broadcasts que participaram. A gente se vê no canal durante a semana e na próxima semana com o broadcast. Falou! Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.